Entonces, o MST nace como un movimiento social reivindicando un derecho histórico del acceso a tierra para los campesinos y campesinas. Es un movimiento que nace inspirado en luchas por justicia social, pela soberanía dos pueblos, en final da década de 1970, cuando o Brasil ainda vivía una ditadura militar, que en Brasil pasó casi 30 años en un período de ditadura militar, que ustedes también vivieron este período nefasto. E hoje, o MST tem 31 anos e vem organizando, então, esses campesinos e campesinas em todo o território nacional. Bem, para compreender um pouco sobre estas contradições sociais que há em Brasil, podemos dizer que o Brasil é o segundo país com maior concentração de terras do mundo. Además, gran parte de sus tierras producen muy poco. Lo compañero que esteve en Brasil puede tener una dimensión de lo que es el territorio nacional de Brasil, que es inmenso. Sí, exactamente. En una tierra que no está en las manos de la mayoría del pueblo brasileño. Sí. E como já falei, a realidade de desigualdade e concentração vem desde o período colonial de 1500. Trouxe dados para você ter um pouco de la noção. Ao redor de 1% dos proprietários possuem aproximadamente 46% de todas as terras. Então dá para se ter um pouco de noção de quanto. Dos 400 milhões de hectares e propriedades privadas, somente 60 milhões estão destinadas à agricultura. O resto estão inativas e em manos de ganadeiro, como o companheiro falou. Então, é bastante. Bem, outros dados que 85% da terra, praticamente toda a produção para mercancias para exportação. Então, é isso. Produzimos e o que produzir, os grandes latifundistas produzem, é para fora de Brasil. A maior parte das terras estão nas mãos de empresas transnacionais, tais como a Monsanto, a Syngenta, que todos devem conhecer, a Bung, a Nestlé, a Bayer, a DuPont e a Cargill. Então, estas são corporações que estão se apropriando do território. E este aparato de ofensiva destas empresas transnacionais tem como seu principal mecanismo de produção agrícola o uso intensivo de venenos e de agrotóxicos. Isto faz com que o Brasil seja o maior consumidor de agroquímicos do mundo. Em geral, há uma estatística que cada um dos 200 milhões de brasileiros que há consome aproximadamente 5 litros de veneno ao ano. E isso traz contradições grandes para todas as sociedades, como muitas doenças e a terra está muito maltratada por conta deste modelo. Bem, e este é o mapa de Brasil. Bem, trouxe como uma demonstração para vocês que 27 propriedades em Brasil são como todo o estado, a província de São Paulo. Um companheiro que conheceu São Paulo sabe que é um estado muito, muito grande. Então, imagine que 27 fazendas, haciendas, são um território do que é um estado. Então, esta é uma propriedade em Brasil, é como se fosse Sergipe, que é este estado aqui. E uma companheira me disse que Sergipe es mayor que Euskal Herria. No se imagina una propiedad de cuatro tamaños de Euskal Herria. Es como un período feudal. Y esta situación está creciendo mucho más con la ofensiva de las transnacionales. Para pasar. Este es un sector sucroalcoolero, baseado bien en la producción de caña de azúcar, que no sé si aquí hay, creo que no. No, ustedes no conocen. Sí. Este setor de sucro alcoolero ocupa 5 milhões de hectares em Brasil. Então, vocês imaginam quanto de terra que não necessita. Este trabalho, dizemos em Brasil, que é como um trabalho muito esclavizado, porque as pessoas que trabalham, é um trabalho muito duro. E passa que por ser um trabalho muito duro, muitos terratenentes e empresas que produzem açúcar e produzem álcool estão praticamente viciando os trabalhadores em, não sei como se habla uma droga, é uma droga, não sei como se diz em castellano. Bien, é uma droga bastante forte que se chama crack. Sim, sí, que é uma droga muito forte que leva as pessoas à morte. Então, as pessoas se viciam nisto para que tenham mais energia para trabalhar e colher, porque muito deste trabalho não está mecanizado. Então, colhe muito com muita força e muitos morrem de exaustão, de tanto trabalho que fazem. Então, principalmente da região nordeste, cana-de-açúcar se produz em nordeste de Brasil e em sudeste, que é em São Paulo. Há muita imigração das pessoas que vêm de nordeste para São Paulo para colher, para, enfim, e há essa situação de, enfim, de esclavitud com os trabalhadores. Bem, esta é uma imagem centro-oeste de Brasil, que é como uma imagem do que seja o símbolo do agronegócio. Não sei se agronegócio se habla aqui o mesmo termo. Sim? Sí? Se entende? Bem, são plantações de soja que estão sobretudo em centro-oeste de Brasil e agora está se migrando para a região nordeste, onde não se havia isto. São gigantes haciendas de soja que para exportação, principalmente para o ganado de Europa. Então se faz ração para exportação para cá. Nadie se fica em Brasil a não ser sim. Bien. Estas aqui se há também, né? Sim. Sí. Tem uma mirada celulosa, é eucalipto. Sobretudo há região aqui em país que há bastante, sim? Sí? Pinos, mais pinos. Pode volver? Sim. Sí. Sim. Sí. Eu vivo numa região, vivo em Bahia, em que é uma região que há as três principais fabricantes de produtoras de celulosa, que são a Fibra, Celulosa, Veracel e a Votorantim, que praticamente produzem 600 mil hectares, somente numa região de Porto Seguro, que é uma região onde de Mata Atlântica, que 30 anos atrás era tudo floresta, depois veio o ganado, se devastou tudo e agora está se plantando eucalipto. Então se devasta todo o bioma da Mata Atlântica, está praticamente destruído para plantar isto, que também é matéria-prima para a produção de papel. E como sabemos, na sociedade capitalista tudo é descartável, então mais necessidade se tem de produzir algo descartável. É isto que está acontecendo com este território e também em sul de Brasil, porque o Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo. Estes eucaliptos, o que eu dizia para vocês, se produzem em 7 anos, estes. Com a aprovação do eucalipto transgênico, se reduz para 4 anos a produção de celulosa. Então, vocês imaginam, há estatísticas que dizem que cada planta necessita de 30 litros de água por dia para produzir. Então, imagina o quanto mais de água para 4 anos para crescer desta maneira se necessitará para a produção de papel, para principalmente de capital de Finlândia e de Noruega. Então, é uma contradição que esta sociedade de explotação que garante para a Finlândia uma educação de primeiro mundo e um bem-estar social para a sociedade, às custas de toda uma exploração de populações e de uma natureza incrível que é a natureza do Brasil. E, bem, A partir disto que demonstrei para vocês, a contradição principal entre capital e trabalho que existe em Brasília é que, como somos países de América Latina, nos cabe, na divisão internacional do trabalho, a produção de matérias-primas. Isto que mostrei para vocês é o que o sistema capitalista nos destina. A contradição principal é que as populações originárias e as populações migrantes que se foram daqui, empobrecidos para o Brasil, de Itália, de Polônia, bem, há uma miscigenação grande, foi totalmente expulsa para onde se impõe este modelo de sociedade, o agronegócio. E o MST nasce justamente neste cenário, nesta disputa pela terra. Então, temos como principal objetivos a luta pela terra, é o que leva as famílias a se inserirem dentro do MST, a luta pela reforma agrária, que a reforma agrária é uma ação do sistema capitalista, pero que nem isto foi feito em Brasil, e a luta pelo socialismo. O MST defende isto como um horizonte estratégico, é a construção do socialismo diante de tanta barbárie que existe. Hasta hoy integro o MST mais de 1,5 milhões de pessoas que estão distribuídos em 1.200 municípios. Estamos localizados em 23 estados de Brasil, mais o Distrito Federal. E como nos organizamos? A principal forma de luta do MST são as tomas de terra, onde há grandes haciendas com terras improdutivas ou terras para capital internacional. O movimento se organiza com as famílias expropriadas da terra ou famílias que já estão nas periferias urbanas sem perspectiva de empregos, se organizam em forma de acampamentos. E o acampamento é um espaço de luta e de resistência, porque, como todos sabemos, o aparato que existe estatal está a serviço da classe burguesa. Então, é bastante difícil, porque quando ocupamos uma terra, a depender da correlação de forças que há muita violência por parte do Estado através da polícia ou através de milícias organizadas pelas próprias empresas e fazendeiros. Então, necessitamos organizar muita gente para poder ter resistências. Nestes acampamentos, varia muito de espaço para espaço. Há acampamentos que permanecem em las fazendas por 10, 20 dias, há acampamentos que ficam 5 anos, se quedam 5 anos resistindo, e há até histórias de acampamentos que permaneceram mais de 15 anos no espaço, onde as pessoas já organizam suas formas de vida, pero que o Estado não hace a desapropriação delas terras. Estes espaços para as pessoas poderem resistirem necessitam recriar suas formas de vida. Então, é um espaço, sobretudo, de organização coletiva, e que já falava com vocês antes, com o companheiro, que são um pouco um intento de vocês recriar formas de se organizarem diante de tanta ofensiva que a sociedade está imponendo a todos nós. Bem, estas são imagens do que são os acampamentos, são dois espaços diferentes. Em geral, as pessoas se organizam em barracas, não sei como chama, tiendas, de lona preta, esta é a nossa bandeira, enfim. Outro espaço é o espaço do assentamento, que é diferente quando o Estado se desapropria a fazenda, pero que o Estado compra do terratenente ou da empresa a propriedade. Não é nada que expropria e passa pelo sem terra, não. Pelo contrário, e dá muito dinheiro para que eles possam comprar outras terras. Esta é a contradição principal. Pero que dizemos que os assentamentos são um lugar de vida, de dignidade e de produção. Então, as pessoas têm o direito de o uso da terra, não da propriedade. Não têm o direito, a exemplo, de lutar pela terra e de vender a terra. Eles vivem aqui com o direito de posse. Se quiserem se quedar pelo resto das suas vidas aqui, sim. Se resolvem voltar à cidade, a sua terra pode ir para outra pessoa sem terra. Bem, as famílias, por sua vez, produzem dando à terra a sua função social. E as famílias dos assentamentos continuam sendo parte da base do MST. Por isso que digo que dos 1,5 milhões de pessoas que fazem parte do MST em Brasil, há distintas formas. Umas estão acampadas e outras assentadas, mas todas seguem as mesmas deliberações políticas que discutimos coletivamente. E estas são fotos também do que é a produção do MST, algumas fotos com hortas, com bien, agrofloresta, muito na linha da agroecologia e defendendo a soberania alimentar, que depois vamos falar um pouco. E esta é uma toma de terra em estado do Paraná, que fica em sul de Brasil, em divisa com Argentina e Uruguai, onde está se ocupando uma propriedade grande, que é mais de 10 mil hectares. São 1.500 famílias que estão acampadas, sobretudo são jovens, porque em modelo agroexportador não se criam indústrias e empresas em las cidades. Então, a principal contradição do capitalismo, que é um pouco que vocês vivem aqui, é que a juventude não tem espaço mais de trabalho. Então, está havendo em Brasil um processo de volta ao campo dos jovens, pero que se volta não tem terra. Então, isto está sendo parte do que a nova base do MST, que não são mais tanto campesinos históricos, já são jovens que se foram com seu padre, sua madre para a cidade, não têm mais a cultura campesina. Então, mas em la cidade não há projeto de vida. Então, são obrigados, não porque querem, mas muitos porque é a necessidade humana de sobreviver. E isto está criando, em boa medida, um processo de recampenização, que é um grande desafio para o movimento camponês mundial. Como produzir alimentos para toda a sociedade que não seja pela matriz tecnológica do capitalismo? E vocês, os outros, estão tendo experiências importantes aqui em Euskal Herria, que estou aqui há quase um mês e estou vendo isso. Então, também em Brasília estamos vivendo isso. O que fazemos com milhões e milhões de jovens que estão sem perspectivas nas periferias, a não ser o narcotráfico e a violência? Esta é um pouco a imagem do que... Um dos principais pilares de sustentação do MST diz respeito à nossa forma de nos organizar. Dijimos que se nós conseguimos resistir diante de uma pós-ditadura militar, é devido a uma estrutura organizativa que visa bastante a participação popular. Então, o MST é organizado por células, onde se discutem temas da vida comum, da produção, da saúde, da escola, em cada um dos territórios que o MST está organizado. Porque sabemos que não deve ser o Estado burguês que deve fazer a organização das pessoas, pero que a educação, a saúde, todos os direitos são dever do Estado. Então, vivemos nesta constante tensão. Como reivindicar a política pública e como, desde a base do MST, conseguimos ter autonomia sobre isso? Isto é uma tensão permanente em um Estado que não seja socialista. Então, onde temos bastante avanços é justamente onde temos a base mais organizada e maior número de pessoas. Então, é um desafio constante. E dentro destes territórios, sendo de assentamentos e acampamentos, elegimos coordenadores e coordenadoras. E também elegimos pessoas para trabalhar em diferentes setores, no sentido das necessidades reais da vida das pessoas. Em MST, os principais setores que ela há são saúde, direitos humanos, educação, cultura, produção e cooperação, frente de massas. Creio que nunca escutaram falar sobre frente de massas. Frente de massas é um setor responsável para fazer trabalho popular e chamar mais pessoas para virem para a luta do MST. Então, são pessoas que trabalham muito externamente também do MST, muito em bairros, muito em haciendo la concientización para chamar las personas. Tenemos también un sector de juventud, de comunicación, un sector de formación política, que es un sector bastante central en Movimiento Sin Tierra, porque recibimos una base que está bastante alheia o que hay un proyecto de sociedad. Entonces, a todo momento necesitamos reafirmar nuestros principios, nuestros valores y construir plataformas de luchas. Capacitación y recursos y finanzas también tenemos sectores responsables por esto. Esos sectores, claro, lo que estoy hablando aquí es una idea general y no estoy diciendo que esto ocurre bien en todos los espacios que estamos. Hay bastantes contradicciones, mas la idea es que desde los asentamientos, que son los territorios, hasta una esfera nacional, todos los sectores funcionen. Un dos principios del MST es dirección colectiva y es división de tareas. Entonces decimos que para hacer parte del MST, necesariamente la persona precisa estar vinculada a una célula y tener una tarea. Nem que sea una tarea de cuidar dos hijos, de toda la comunidad, de la cocina, de la salud. Bien, necesitamos que todas las personas estén participando activamente de algo para poder se colocar, para poder opinar, para poder, enfim. Y a cada dos años cambiamos las coordinaciones de los territorios, las regionales, estados y nacional. Hay una rotatividad también para evitar lo que llamamos de desvíos históricos del presidencialismo. Entonces, mudamos de tiempo en tiempo nuestra estructura organizativa en el sentido de las coordinaciones. ¿Está dando para...? ¿Sí? Bien. Bien, trouxe algunos datos de la actualidad. Hoy en Brasil tenemos 150 mil familias acampadas en los acampamentos. Asentados, sí, pero acampados es como si aquí fuese una hacienda, tomásemos ahora. Bien, el Estado reconoce esta como una propiedad improductiva y compra del terrateniente, la tierra o de la empresa, y destina para vivirmos aquí. Entonces, decimos que más o menos son 10 a 15 hectáreas por familias para producir. Para aquí es bastante, ¿sí? Para, sí. Cuando ocupamos, somos acampados. Cuando la tierra sale, sí, y ahí viviremos para aquí por muchos años. Pero que cuando ni siempre los acampamentos se tornan asentamientos. ¿Sí? ¿Deu para comprender? Sí. Hoy tenemos en base 150 mil familias acampadas en Brasil, 380 mil asentadas. Esta es un poco de la base. En este proceso somos 60 cooperativas, desde cooperativas locales que producen y que organizanse, a cooperativas regionales y hay cooperativas nacionales que están a distribuir los alimentos. Tenemos 100 asociaciones que integram o processo produtivo das famílias. A questão da produção de alimentos para o MST é uma questão central que faz muito diálogo com a sociedade. Temos conquistado um pouco de políticas públicas mais vinculadas a estas questões. A exemplo que, por muitas marchas que fazemos, desde de las capitales y ocupación de predios, de reivindicaciones, conseguimos una política pública que 30% de lo que sea la merenda, la comida escolar y de hospitales, sea proveniente de la agricultura familiar. Esto fue una conquista bastante grande. Y cuando esta producción es agroecológica, el gobierno coloca 30% a más del precio. Esto está fortaleciendo mucho a nuestra base social a producir más y a fortalecernos el debate sobre la soberanía alimentaria. Bien. Sí, claro. Mas estamos discutiendo bastante esto. El MST en Brasil es el mayor productor de arroz agroecológico. Producimos mucho arroz ecológico, sobre todo en el sur de Brasil. Estamos evitando al máximo cair no conceito do que é lo orgânico, que pouco adianta fazermos uma monocultura sem biodiversidade, pero que também estamos fazendo um debate que, para discutirmos um outro modelo de agricultura para o mundo, necessariamente necessitamos discutir a escala de produção. Para pensarmos bem, uma coisa é abastecer um mercado local, outra coisa é abastecer o que há, a exemplo da rede de educação escolar de São Paulo, que é gigante. Em São Paulo vivem mais de 20 milhões de pessoas e é muita gente. Bem, estamos nessa discussão, pero que há que pensar bem como balanceamos isto com os princípios da agroecologia, que é justamente ter uma biodiversidade e não cairmos em outro modelo. E a mecanização é da mesma maneira. Que tipo de mecanização é importante para uma agricultura familiar? Para aqui não falam sobre agricultura familiar, é caseril, sim? Sim. Porque o que se produz enquanto tecnologia hoje é para agroexportação. Não há tecnologia para o pequeno produtor. Mas não queremos volver também ao passado do passado do passado com trabalhos muito penosos, porque cremos que as pessoas necessitam do ócio, não devem ser esclavas do trabalho, necessitam de cultura. Mas para isso há que desenvolver mecanismos e tecnologia. Pero que os órgãos e instituições públicas, a exemplo da Embrapa, que é uma empresa de agropecuária que produz tecnologia, não produz tecnologia para a pequena agricultura, muito pelo contrário, produz tecnologia para as grandes empresas. As universidades em Brasil, sobretudo, a ciência está sendo subsidiada pelo capital transnacional. São os cientistas que produzem os genes da transgenia e tudo mais. Então, bem, e depois vamos entrar um pouco do que sejam as escolas de agroecologia e um pouco da proposta de formação do MST para... Ainda há poucas maquinárias. Ainda há poucas. Sim, eu queria explicar. Há associações em cada assentamento. Há uma associação que para acessar políticas públicas também é uma luta, porque quando as pessoas são assentadas, quando conquistam a terra, não tem recursos. Então é outra luta para que o Estado subsidie essas pessoas. E o que fazem, sobretudo, é reivindicar maquinários para usar coletivamente, porque uma pessoa não tem necessidade para 10, 15 hectares de um trator, a exemplo. Então, compartem. Mas o que você diz que é uma barbaridade não é uma barbaridade. O que é uma barbaridade são 27 fazendas. Bem, o compa conheceu o Brasil e sabe a dimensão. Sim. Não. Desde la perspectiva que tenemos aquí para manejar entre tantas personas el monte 10 hectáreas o 15 hectáreas, pues tiene que ser muy industrializada. Sí, sí. E por isso, em MST, temos um programa de agroindústrias em campo. É que, historicamente, tivemos, em 30 anos, muitos problemas de trabalho com os jovens e com as mulheres. Então, as agroindústrias estão fazendo com que muitas pessoas que antes não se vinculavam muito à terra tenham espaços de trabalho também, não necessariamente com a terra, mas com a industrialização, que é outra parte que é importante para a agroecologia também. Como produzimos, organizamos esta produção para... Porque passa que o Brasil é um território que é muito, muito rico do ponto de vista da biodiversidade, e que em muitas regiões se produz algo e em outras não. Então, há necessidades de uma importação, intercâmbio, sim. O que passa com arroz, a exemplo, a minha família vive em sul do Brasil. Mandamos para São Paulo arroz, para a prefeitura, que cerca de 19 horas de caminhão até São Paulo. É uma distância, mas bem, para quem consome coisas da Europa em Brasil e de Brasil, é menos. É um desafio. Com dinheiro. É com dinheiro. E há compras antecipadas também por parte do governo, principalmente por programa de aquisição de alimentos, onde o governo passa o dinheiro antes para as pessoas investirem e depois entregam. Também há conquistas nesse sentido. Bem, estas são um pouco dos produtos. E outro tema que já começamos a falar é sobre a bandeira principal sobre a produção do MST, essa questão da soberania alimentar, que por esta ofensiva do capital em Brasil, as sementes é um tema que estão desaparecendo, o controle das sementes por parte dos camponeses, isso se passa em todo mundo. Então, como que a partir do modo de viver dos camponeses, do campesinato, defendemos a soberania alimentar e defendemos as sementes? A exemplo, o que falava antes sobre a Embrapa, que é uma empresa agropecuária do Brasil, entregou para a Monsanto 7 variedades de milho de maíz crioula, e a Monsanto se apropria sobre isso, destrói tudo e impõe ao Brasil somente a maíz transgênica. Isto que se passa. Não se pode. Isto tira dos campesinos toda a capacidade de autonomia e deixa totalmente dependente do mercado. Então, defender a soberania alimentar, e creio que aqui em Euskal Herria vocês têm tido bastante debate sobre isso. E eu vim para cá também um pouco para contribuir com o processo de EGOA, que está organizando um curso, não sei se escutaram falar sobre, um curso sobre soberania alimentar e agroecologia, que será durante um ano, e que justamente é sobre esta necessidade de a partir dos territórios de Euskal Herria se discutir com esta turma, que será, creio que, de 30 pessoas, em modelo de alternância, períodos que as pessoas trabalharão educação popular e período que estarão na universidade discutindo sobre isso. E estou bastante feliz porque creio que é um avanço bastante grande para... Precisamos discutir e precisamos aumentar o número de pessoas que estudem sobre isso e sobre tudo. E a agroecologia, que é este princípio de utilizar técnicas agroecológicas, eliminando o uso do agroquímico, das sementes transgênicas, E para vivermos um pouco mais com harmonia com a natureza, entre os seres humanos, enfim. É nesse sentido que um dos principais pilares do MST é a educação, e que é outro tema bastante importante. Dentro de los territórios temos 2.000 escolas públicas em assentamentos e em acampamentos. Uma das lutas principais do MST é que desde o território ocupado pelos acampamentos temos que ter o direito e a autonomia de construir escolas próprias e não deixar a caráter do Estado a ser a educação das pessoas. Então, é uma luta constante En estos 31 años del MST, 200.000 crianças, niños, jóvenes y adultos tuvieron acceso a escola conquistadas. 50.000 adultos alfabetizados. 2.000 estudiantes en cursos técnicos y superiores, porque también hacíamos articulación con las universidades, porque acreditamos que la universidad es un espacio de disputa y un espacio de lucha, porque es público. Entonces, necesitamos hacer un... Sí, sí. Sí. O que pasa é que em Brasil conquistamos uma política pública chamada Pronera, que é uma política pública que assegura a possibilidade de vincular o MST à instituição de universidades. E com isso criamos vários cursos em parceria. Não há uma universidade própria do MST, há parcerias e fazemos um colegiado onde há professores do MST e professores da universidade. E sobretudo estamos no intento de resgatar o que é uma teoria crítica em las universidades, que isto está se perdendo bastante. Então nem sempre conseguimos, mas nestes 31 anos conseguimos que 2.000 pessoas do MST acessassem cursos técnicos e cursos superiores. Es la mejor. La movida es que el acceso a esa universidad debe ser difícil. A la universidad pública debe ser difícil. Entonces, la gente que estudia en el sistema público, como que nunca alcanza el nivel como para acceder a la universidad pública y le queda solo la privada, entonces no tiene más. Sí, sí. Esta es la contradicción. Los hijos de la gente con dinero consigue ese nivel como para acceder a esa universidad. Entonces, la universidad pública estudia la gente de los puestos. Es un sistema totalmente excluyente. Entonces, claro, es un poco curioso, ¿no? Que la gente que tiene dinero no se tenga que pagar de alguna manera los estudios. Porque pasa que durante todo el ensino básico de los hijos de la burguesía, pagan escuelas particulares que son muy buenas y tienen plata para pagar 2.000 reales por mes de escuela para sus hijos. Y cuando llegan a acceso a la universidad, es la pública que recorre, porque ela é a melhor, os trabalhadores não conseguem acesso. Isto tem cambiado um pouco com algumas políticas do governo progressista, mas que há uma segregação, sobretudo racial, também muito forte. Por isso, a mim me parece muito curioso todo isso, não? Se dá conta da educação, que é o mais importante para poder generar algo. Entonces, claro, que é curioso que a gente vai entrar em universidade pública por outros medios, não sendo os estados. Sim. E é uma luta. O que queria frisar aqui, coloquei 50.000 adultos alfabetizados. Em Brasil, 13,5% da população ainda não sabe ler e escrever, é analfabeta. E isto é terrível, porque não há política pública para alfabetizar. E, sobretudo em campo brasileiro, há 20% das pessoas que não sabem ler e escrever. Isto é inacreditável, mas é o que há. Enquanto o MST, temos uma bandeira muito forte contra o analfabetismo e, bem, isso não é uma política pública e não parece que o Estado, os governos querem que as pessoas morram para acabar com o analfabetismo. O que passa é que há muitos jovens que são analfabetos ainda. Então, é uma contradição. Com passarinho. Volviendo a hablar sobre agroecología, en cuanto al MST y Vía Campesina, estamos desenvolvendo algunas experiencias de escuelas de agroecología. ¿O qué son estas escuelas? Son escuelas que, sobre todo, hacen la formación técnica de jóvenes. Justamente cumplen el objetivo de formar técnicamente los campesinos para el desarrollo de los asentamientos agroecológicos. Entonces, era esto que hablábamos. Bien, as pessoas a partir da Revolução Verde, que creio que se passou por todo o mundo, esse processo do agroquímico, de todo, se perdeu as maneiras tradicionais de se produzirem natural as coisas. Entonces parece que hay una cultura de utilización demasiada de venenos para producción. Entonces, ¿cómo desconstruir para reconstruir algo nuevo? Y para esto necesitamos de herramientas. Y por esto las escuelas de agroecología han cumplido en buena medida un papel importante. Y en el mismo sentido, el gran desafío es desenvolver tecnologías apropiadas para la agricultura camponesa. Y realizando experimentos, metodologías eficaces a la realidad de los territorios. Es sobre todo baseada en la educación popular. Estamos aprendiendo mucho con Cuba sobre el proceso, no sé si se conocen aquí, do campesino a campesino, que es un método de trabajo con agroecología, que no coloca al ingeniero, agrónomo o lo técnico como principal sujeto do proceso, mas sí lo camponés. A partir de los saberes, estamos apostando mucho en esto, porque lo que pasa es que las carreras de agronomía en Brasil son bastante conservadoras, y cuando se va, puede tener hasta buenas ideas lo profesional, mas hace una educación tan bancaria, tan opresiva, que los campesinos se sienten disminuidos, se sienten menores. Entonces, estamos con el desafío de construir otras metodologías en que las personas se apropien de este proceso. Sobretudo, las escuelas cumplen una función también de contribuir para la construcción de este nuevo modelo de desenvolvimiento para el campo. Esta es una escuela, Escuela Milton Santos, que está en Paraná, en sur de Brasil, y esta es una turma de jóvenes que estaban se formando. En Brasil, en MST, tenemos mucho vínculo con Cuba. Cuba ha sido, a lo largo de estos años, muy solidaria con la MST. Los primeros cuadros del MST estudiaron en Cuba, en los procesos de formación política. Cuba también recibió muchos jóvenes del MST para cursar medicina. Es un pueblo donde debemos mucho y bien. También cumplir en este espacio la tarea también de hablar sobre la Escuela Nacional Floresta Fernández, que es una escuela de formación de cuadros militantes y dirigentes que existe desde 2005. Y tiene un objetivo de cualificar la lucha de los movimientos sociales a partir del conocimiento crítico y de análisis de la dinámica social y actual. Entonces, la principal tarea de la Escuela Nacional es esta. Su misión, entonces, es atender las necesidades de formación de militantes, de movimientos sociales y organizaciones que luchan por un mundo más justo. Entonces, es una escuela de MST, pero que recibe movimientos sociales de toda América Latina, África. Y ahora empezamos un curso en lengua inglesa que está recibiendo también personas de Estados Unidos, Canadá y de lengua inglesa. Está bastante interesante. Los recursos para la construcción de esta escuela también fueron hechos con mucha solidaridad internacional, sobre todo con la venta de fotos de Sebastián Salgado y del libro Tierra, y texto de José Saramago y músicas de Chico Buarque. Entonces, tres personalidades que creo que ya escucharon hablar sobre, que son amigos del MST, o fueron, ya no sé, están más ahí. Enfim, y también la contribución internacional. Históricamente, contamos con muchos movimientos y muchas organizaciones internacionales, inclusive aquí, de País Vasco, que tem contribuído muito para a nossa luta. Não? Bem, os recursos para a manutenção da nossa escola e funcionamento são obtidos por meio de financiamento de projetos nacionais e internacionais, por meio de donações, de organizações e colaboração individual e voluntária, por um número crescente de mulheres e homens que apoiam o projeto. Depois vou deixar aqui um pouco de materiais para vocês. Esta é uma foto do que seja a Escola Nacional. É uma escola que tem a capacidade de atender 250 pessoas em cursos. Tem uma grande biblioteca. O processo de construção da Escola Nacional foi construído todo por la base da MST. Então, cada tijolo, como se Cada ladrillo foi as pessoas mesmo, por técnicas de bioconstrução que construímos, a partir de brigadas voluntárias. Então, conseguimos ajuda internacional e nacional para comprar o terreno, os materiais, e a força de trabalho foi toda da militância do MST que construiu. É uma escola bastante amada por todo o povo sem terra e também latino-americano. Já passaram pela Escola Nacional, então, mais de 25 mil pessoas que participam de cursos, seminários, conferências e visitas, que são oriundas de movimentos sociais, tanto do campo quanto da cidade, oriundas de todos os estados do Brasil e outros países do mundo, em especial da América Latina. Então, decimos que a Escola Nacional é uma escola de formação internacionalista. E a partir deste processo de construção da Escola Nacional, temos tido muitos apoios de professores praticamente de Brasil inteiro, com uma visão mais crítica, bastante marxista, e que vêm como voluntários a ser as charlas, as aulas, não cobram nada para isto, pagam seus bilhetes. É um processo bastante interessante. Criei um projeto novo de sociedade. E bem, os cursos, sobretudo, são na área da filosofia política, sociologia rural, economia política e da agricultura, história social do Brasil, conjuntura internacional, gestão social, educação do campo e estudos latino-americanos. Também, há quase, creio que, 4 anos, começamos um curso de master dentro da escola, em convênio com a Unesco e com uma Universidade Federal de São Paulo. E também possuímos convênios, enquanto Escola Nacional MST, com 35 universidades. E a Escola Nacional também mantém convênio com mais de 15 escolas de formação em outros países. Temos bastante vínculo com aqui, em País Vasco, com o Instituto EGOA, e que temos vários intercâmbios com eles, e agora estamos com a possibilidade de que as práticas de alguns dos estudantes de EGOA façam parte do projeto do MST. Então, passarão 6 meses vivenciando o que é o MST, e para nós isto é também bastante importante, porque multiplica a possibilidade da troca e intercâmbio de vivências e experiências. E há mais fotos do que seja a escola. Sim. E sobretudo, a manutenção e funcionamentos são, como já disse, pela solidariedade nacional e internacional. A escola não tem nenhum... Aí está em português. Não tem nenhum vínculo com governos, de nenhum estado, de nenhum, para zelar pela autonomia. Acreditamos que os espaços de formação política, sobretudo, devem ter um caráter autônomo, porque quando dependemos do Estado, o Estado, de certa maneira, nos impõe muitas regras e que, por muitas vezes, desvirtuam o que é o conteúdo principal. Então, por isso que, em cada espaço que estamos, nos gusta muito de divulgar o que é a nossa escola, porque não é uma escola solamente do MST, é uma escola do povo, com uma missão internacionalista de discutirmos, debatermos e profundizarmos uma teoria crítica para a construção do socialismo. Então, creio que se algum de vocês tiver a oportunidade de ir ao Brasil, conhecer a nossa escola será bastante bom. Isso. E temos uma associação de amigos da Escola Nacional Floresta Fernandes, que muitas pessoas fazem parte. Depois vou deixar um material aqui, se vocês se interessarem também, podem fazer divulgação sobre a escola e como poder contribuir, que, bem, é uma escola mantida por todos e sempre temos que ter isto em mente. Eu creio que é bastante informação, mas era isto. Se tem perguntas sobre... Sim. Ele tem uma terra que herdou estaba totalmente degradada y está haciendo como un proceso de agrofloresta, agroecología, recuperando nacientes, bastante bonito. Sí. Estamos em uma encruzilhada bastante histórica. Encruzilhada, sim? Sim. Porque, como falava com os companheiros antes, que me perguntavam um pouco sobre o caráter do MST, bem, o MST nasce justamente depois do que foi o período da ditadura, onde se nasceu forças sociais importantes em Brasil, como a Central Única dos Trabalhadores e Partido dos Trabalhadores, que hoje está em poder. A militância que construiu o MST e o processo de bien, é a mesma, pero que quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, chegou por uma conciliação mais ou menos de classes, articulado com forças da direita. Nesse sentido, essas forças não deixaram espaço para que se fizesse uma reforma agrária. Então, chegamos a uma encruzilhada histórica que, em todo o processo de desenvolvimento do capitalismo em Brasil, a burguesia nacional nunca foi nacionalista e nunca priorizou a organização de uma divisão social da terra. O capitalismo em Brasil, para se desenvolver, não necessitou de uma reforma agrária. E passa que com esse desenvolvimento, com esse desenvolvimento internacional que está ocorrendo em todo o mundo, de cada vez mais o capital está concentrado em poucas corporações, passa que isto em Brasil, em um território que tem muitas riquezas naturais, é um território inviável para o sistema do capital, se fazer uma distribuição de terras. O que passa é que hoje os principais inimigos dos terratenentes, das transnacionais, nem os sem terras mais são. Porque, bem, em campo brasileiro, em la década de 1960, éramos 80% dos campesinos, 80% da população de Brasil vivia em campo. Com a Revolução Verde e o desenvolvimento dessas forças produtivas, isso se quedou. Hoje somos, nós chegamos a 15% da população. Então, isto é, em menos de 50 anos, há uma mudança muito brusca. E qual é a leitura que estamos fazendo? O Estado brasileiro, mesmo os governos progressistas, que chegou ao poder, não optou em enfrentar e fazer uma reforma agrária. Então, o que estamos discutindo, é que vou deixar para vocês, é o que estamos chamando de uma reforma agrária popular. E que creímos que a reforma agrária em Brasil só será feito, sim? mediante a um processo de câmbio social. Não serão os campesinos, porque temos muita pouca força. Hablavas que temos uma base de 1,5 milhões, mas isso é pouco, porque em Brasil temos 200 milhões de habitantes, é muita gente. Então seremos um grão de areia pequeno perante tanta população. É que creio que vocês também vivem aqui isto, o processo de alienação das pessoas sobre o meio rural é tamanho. As pessoas pensam que o que se come se produz em supermercado. Não há sim. Sí. Sí. Sí. Exatamente. E a grande questão é como se cambia lá essa mentalidade, que o capitalismo ele mercantilizou tanto a vida a ponto de que estamos tão e aí discutir reforma agrária em Brasil, onde lá a população inteira sequer mira o campo e há uma ofensiva dos meios de comunicação, que creio que há em todo o mundo, de que este é o melhor este é o melhor projeto e que desarrollo é isto, é produzir muito, e com discurso de que o modelo de desarrollo do agronegócio é que é o progresso. Não, a verdade é que o campo sí. É o trabalho e o que depende do capital é que estás melhor em eso para sentado. Exatamente. Sí, claro. Entonces, como también hay un carácter de desarrollo de exclusión del campo. O sea, la necesidad pues, de la expulsa del campo y solo regala la ciudad. Sí, pero eso lo consigue una generación. Nuestros padres vivieron en el campo, o sea, son de campo. Nosotros de repente no, y también Juan con esa vergüenza. Sí, o sea, yo he vivido que mi abuelo, o sea, que es más de caserío, o sea, sabe cortar de alguna manera cuando estaba en la ciudad, de ser de caserío. O sea, eso lo han hecho con los indígenas, lo han hecho con los campesinos, o sea, avergonzarte de lo que eres. Entonces, no puedes con esa vergüenza, es como, no, yo no soy de campo. Y es más, la gente que vive en la sur asume eso, y es lo que ejerce que la gente de campo se avergüente de su madre. ¿Cuántas veces se ha utilizado eso de eso? Yo creo que entra en juego mucho las antiguas estructuras comunales que había en el campo, las primeras fueron destruidas, bien por el monocultivo del vino, bien por la gran competencia del producto del capital, que es más para aceptar lo que hace los grupos. Sí. Antes, para trabajar en militares, tenía falta de X personas, era una persona que trató los suficientes. Entonces, si no es que eso es la mecanización, porque si la mecanización se utiliza para algo positivo, para que la gente no tenga que sudar como hace 200 años, no, está en el campo de la comunidad. Se ha dado en todo el mundo y precisamente eso para eso, que expulsa a la gente del campo. Si lo puede decir, pero porque se da por la perspectiva del capital, porque se da porque a ti te da lo mismo producir no sé cuántas hectáreas, y si no te da cuenta del mercado, tirarla solo a esa que estás produciendo, por lo que sea, te sale mejor tirarla que meterla al mercado. Y es porque la mecanización no se utiliza por el bien de la gente, se utiliza el bien del capital. Entonces, cuando el capital limpia cualquier cosa, pues es una mierda. Ya está directamente. Los medios de producción que antes eran comunales y eran del campo, los medios de producción se los han apropiado también. Claro, no. Y a la gente que trabaja la tierra, a la gente que sigue trabajando la tierra, les produce una mini dictadura de precios y de maneras así que los mantiene. Pues, antes la gente que trabajaba en las huertas era dentro del barrio. De repente se hicieron más pequeñas manquillas, cada uno tenía la suya. La mayoría de la suya. Y pues, todas las demás la compró una. Yo creo que el proceso es un poco eso. O sea, primero a conquistar la propiedad comunal y luego al. Sí, pero claro, es todo. Si tú. Habría que todos compramos 15 vacas. Si entre dos compramos 15 vacas y hay un terreno común donde ponen las 15 vacas, está en una madre de desaparecer el terreno comunicado. Y a ver, en el tipo tienes una. La tienes en casa, tiras la huerta, ya está, una huerta y con la vaca, pues al final. Pero vamos, que luego eso también viene con mucho de industrialización. Se meten las industrias también, ya la gente de repente, por lo que te digo, te estás viviendo esclavo del tiempo, de la tierra, de los animales y no sé qué, le pagas y además no ocurra el sábado a la tarde y no ocurra el domingo. Y es como, ¿what? Perdona, y al día 8 horas. Ya casi ya está, se acabó. No le pasa nada a la vaca, no le pasa nada al perro, no le pasa nada. Llegó un momento también que el cuento capitalista funciona. O sea, sí, sí. Funciona, tío. O sea, y contra eso también hay veces que somos malos, pero se funciona. Funciona el que tú de estar viviendo 24 horas en tus necesidades, pum, y si haciendo una vida de la manera que quieras, pero 24 horas y de repente te están metiendo el odio. Pichas en 8 horas, te vas al poteo, te vas a no sé qué, el domingo te vas a curar, te levantas la niña y prima arriba. Todo lo que se ha hecho, que te va a producir más, entonces que coisa que não deve, não deve, não, nunca vai absorver. Está claro, pero sí. Aquí la movida es que los números son pequeños. Sí. Tú te vas a ver así. Yo cuando llegué ahí, me se dispara, pero es que es una bañada. O sea, en vez de tener ahí 3 millones de parados, que son 200 millones. O sea, es una bañada. O sea, ¿sabes? Entonces ahí cuando empiezas a ver lo que es la misma, o sea, con la miseria, o las desigualdades. Se disparan de una manera que aquí igual, pues al ser menos, es que hay también igual habrá muchas, digamos, muchas poblaciones muy aisladas, ¿no? En el Mato Grosso ahí, que no hay ni carreteras que llegar allí o... Pero que pasa es que hoy, lo que yo decía, no es más Luz Sin Tierra un peligro para... Hoy somos los indígenas de Mato Grosso do Sul que las transnacionales están matando todos, porque los indígenas por un derecho histórico conquistaron determinados territorios que en que los principales minerales están abajo de esto, las principales acuíferos están abajo de esto. Entonces imagina la ofensiva que está en la Cámara dos Diputados para barrar, para votar para que esas tierras estén dispuestas al capital. Esta es la gran cuestión. Que la principal contradicción del Estado brasileño es esto, es que pone ejércitos para desplazar, para tirar todos los indígenas en función de las empresas. Es esto que está pasando. Es que la bancada ruralista, que la, bien, es una piada el sistema político de Brasil, y ahora vivimos un momento muy difícil. São, sobretudo, se elegem com o capital transnacional financiando as campanhas. Então, a maioria dos deputados que estão em Câmara dos Deputados estão, bem, servindo a quem? A projetar leis que vai... Ah, é uma merda, porque, bem, o que você perguntava sobre a questão da terra, da reforma agrária, bem, se a população brasileira... Por uma correlação de forças, por uma organização que hoje não há, estamos muito desorganizados, muito desarticulados, sobretudo em las zonas urbanas. Temos contradição de los governos populistas, porque de certa maneira ingessam muitos cargos públicos a históricos dirigentes, depois para. E que se abandona totalmente o trabalho com o pueblo, e quando se quer fazer mudanças não conseguem porque a base está desorganizada, o que passa agora com a possibilidade de golpe em Brasil, de derrubada de Dilma. Existe, que uma grande camada de deputados eleitos pela ultras conservadores e pelo capital transnacional de empresas está pedindo o impeachment, justamente para isso, para se abrir um governo totalmente mais aberto ainda do que a situação da América Latina. Creio que vai piorar muito. Pela questão da terra nem se habla sobre isso, porque se em Venezuela, não sei se uma derrota terrível, quase creio que 100 parlamentares de direita. Em Argentina assumiu Macri, que é de ultraderecha. Se cai Dilma, bem, a hegemonia del capital norteamericano de los Estados Unidos. Sí. Entonces esto. La historia es que ahora los estados ayudan mucho al capital transnacional. Todos los estados viven prácticamente del capital transnacional y eso es un pasito. ¿Se exporta? No se exporta. La producción de agroecología es muy pequeña. Es una bandera de lucha de la vía campesina y bien, mucho apropiada, que está siendo mucho apropiada por la academia, y eso es un riesgo tremendo, porque los académicos piensan que ellos están reinventando muchas cosas cuando los campesinos es que están haciendo. Entonces hay disputas ahí. Tivemos em Belém do Pará, em norte de Brasil, um encontro nacional de agroecologia, onde 80% dos participantes eram estudantes e não campesinos, onde mais se falou sobre o currículo Lattes do que bien, apresentando pôster e experiências. Foi uma comunidade um dia, registrou um artigo e bien. São contradições do sistema educativo e quando apropriadas por essas instituições, bien, há sempre riscos. Por isso que mantenemos nossas escolas um pouco autônomas disso tudo, porque a lógica é bastante perversa. Mas há muito pouca... Há um intento da Via Campesina Internacional de fomentar isto. E creio que... Não sei se vocês têm vínculo com a Via Campesina desde aqui, mas... Há bastante materiais produzidos também. E... O encontro da Via Campesina Internacional, o ano que vem, será aqui. Em Os Calerinhos. Que... Historicamente, a burguesia nacional sempre foi articulada à burguesia internacional. E hoje, com o processo da transnacionalização, há muito mais peso da burguesia transnacional do que da própria nacional. Os investimentos do Estado brasileiro, que estas plantações, é tudo subsidiado pelo Estado, isso que é terrível, a maioria da produção de papel celulose é financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, BNDES. Então se imagina. E essa realidade a nível de discurso traduz com um processo de descolonização inacabado contra a colonização, ou é um discurso que não para de creio que continua, mas creio que devemos falar sobre imperialismo, porque estes processos todos, creio que cada vez se passam mais globalmente do que, para mim, a categoria... Claro, há um processo, porque historicamente fomos colônia e seguimos em muitos contextos, mas creio que a categoria mais que estamos utilizando é da, do imperialismo. Bem, isto depende. No período inicial do MST, os terratenentes, que eram quem detinha a maior parte do território, organizaram milícias chamado UDR, União Democrática dos Ruralistas, onde organizavam como se fossem paramilitares para... E muitos companheiros do MST, incluso, foram tombados, foram mortos por estes... Isto não se passa mais tanto, porque nesses 13 anos de governo popular houve um pouco de parada de tanta violência, pelo que há bastante ainda. Há, sobretudo em norte de Brasil. Em norte de Brasil há muito. Houve também em 2007 o processo do massacre do Dourado dos Carajás, que em Pará, que se mataram 19 sem terras. Então também foi muito brutal para nós. E bem, a todos os anos matam sem terras e matam pessoas que estão fazendo a luta. E agora, em Brasil, estamos vivendo como há um Congresso Nacional muito conservador, estão tentando aprovar a lei antiterrorismo, que estamos com muito temor de isto ser aprovado, e creio que vocês sofrem em la piel o que é isto desta ofensiva do que seja o Estado. Porque se aprovado isto, já sofremos, muitos militantes do MST já sofreram processos como se fossem terroristas. Então, se quedaram refugiados muito tempo, sem poder sair das calles, migrando de espaços em espaços, uma situação bastante triste. E se for aprovada, e se as forças da direita tomarem o poder, creio que... Em sul de Brasil houve um promotor público que pediu a ilegalidade do MST. Incluso se cerraron muchas escuelas públicas de los acampamentos sobre la prepotencia que estábamos formando crianças para revolucionárias preparadas con armas y sí, algo así sobre esta naturaleza. Y la derecha, sobre todo, a todo momento nos ataca, como es bastante difícil. Pero que ahora estamos en este sentido de la violencia más directa, sí. Pero que la violencia simbólica al MST ocurre mucho, principalmente por los medios de comunicación. Es como si fuésemos terroristas, como si fuésemos que no tiene nada que hacer a no ser tomar las tierras de los otros. En buena medida, en buena parte de la sociedad brasileña, es esta mentalidad que hay. Entonces, hubo momentos en 10 años atrás que si saísemos con la camiseta del MST, éramos parados y llevados por la delegacia para la policía, éramos pichados. Hubo momentos en que ocupamos lo vivero de Aracruz Celulosa también, y que muchos compañeros también fueron perseguidos, presos, y sobre todo la policía, muchos desocupación cuando se pide la reintegración de posse de la área por los terratenientes, es el Estado que va a hacer. Entonces, más de 1000 policías tiran, queman todas las casas de las personas, las plantaciones que hay. Entonces, una violencia simbólica mucho grande para todos nosotros. Entonces, tenemos que tener buena formación política para que todo momento las personas estén preparadas para, bien, no desistir, continuar creyendo que es posible se hacer la reforma agraria y transformaciones. Mas estamos temiendo mucho esta cuestión de la ley antiterrorismo, porque creo que va a colocar muchos movimientos sociales en riesgo de clandestinidad en Brasil, si esto se... Sí. Sí. Tenemos líneas políticas, sí, sobre violencia contra niños, contra mujeres, entre hombres, bien. Cada comunidad, a partir de las líneas políticas del MST, construye un propio regimiento. ¿Es esto? Regimiento, un documento que se coloca todas las normas de convivencia de las personas. Hay casos en que hay, en la base del MST recibimos muchos problemas de alcohol, porque, bien, ¿quién es la base del MST? Son los excluidos dos excluidos. Entonces, todo que hay de problema de la sociedad viene para nuestras bases. Problema de drogas, problema de... bien, no sé, no somos un centro de recuperación propiamente dicho, pero que a partir de la formación tenemos que tener la capacidad de... Mas nem sempre é possível. A exemplo, problemas fuertes com drogas dentro de campamentos, problemas principalmente quando estamos acerca de cidades grandes, sim? Há muitos problemas com isso. Então, há riscos também com vínculo com tráfico, isso. Então, há momentos que temos que pedir para as pessoas se retirarem dos meios, porque quando não podemos pôr em risco da mesma maneira a violência. Não é admissível isto. Justamente estamos lutando ao contrário. Pero que em muitos momentos há que se... Sim. Há que se crer na reconstrução do ser humano também, né? Não, não sei. Aí há problemas da tenda, de la ciudad, claro, por ello han pasado del valor del trabajo y del compromiso a la gente que vive de la ciudad, sus valores no los tienen. No, no. No, eso lo que decimos bien, lo MST no es pasar de la puerta para adentro, que las personas, es un movimiento social con una base enorme, con problemas de todas las esferas y con problemas estructurales, porque no hay aportes del Estado para eso, todo es lucha. pero que venimos conseguindo resistir a estos años todos, y sobre todo en los últimos meses tivemos buenos acampamentos con una masificación más grande, así. Entonces estamos optimistas que en este momento. Claro que va a haber un choque, cultural ahí, no, es difícil, pero que las personas comienzan a percibir, y el propio proceso de formación en lucha es una gran escuela. Usted reconoce luego su opresor en la primera ocupa de tierra, en la primera toma de tierra, cuando el Estado pone millares de militares para te bater y para te tirar y para te expulsar por una lucha tan digna. Entonces, esto es formación, es más que discurso. La cuestión que para... es bastante precario. Para comermos tenemos que compartir, tenemos que trabajar todos, tenemos que... Es un proceso. Y claro, hay personas que no se adaptan a este modelo. Bien, no es aquí. Yo vim para otra cosa. Yo vim para un proyecto individual. Sí, sí. Pero que hay momentos que vienen. Si yo en el acampamento no me unir a los otros, yo no consigo resistir. Esta es la grande pedagogía. Bien, hay que se organizar. Si no se organizar, no hay como. Sí. En los asentamientos, sí. En los asentamientos hay créditos. Cuando se tiene el derecho al uso de la tierra, créditos para... Pero que también es bastante difícil conseguir accesar esto. Es siempre una lucha, nunca es dado. Tenemos que ocupar los bancos, tenemos que marchar a Brasilia, tenemos que hacer pela construcción de casas, de viviendas. También es bastante difícil. Mas hay políticas para construcción de habitaciones populares en los asentamientos, que también es una conquista de las escuelas, de los puestos de salud también. El proyecto va a ser mucho en el sector agrario, que es la base de todo. Pero quizás alrededor del sector agrario también hay otros sectores que hay que tocar también, ¿no? Igual energía, algo de industria, algo de limpieza, de mecanizado, de no, en ese sentido más mecanizado no. Estamos intentando algunas tecnologías en las escuelas, pero que no es algo expresivo. Claro, no, en campo de la energía tenemos otro movimiento social que es también de la vía campesina, que es MAB, Movimiento dos Atingidos pelas Barragens, que barragens aquí no se habla barragens, se habla las presas, sí, sí. Que discuten este bien, mas no tenemos. Sí. Sí, sí, mas no tenemos. Es una lucha conseguir energía eléctrica, por ejemplo, en campo brasileño. Es una lucha. Hay asentamientos que viven 13 años sin energía. Yo participé de una fiesta que fue cuando las familias conquistaron la energía. Una cosa muy bonita de se ver. Imagina vivir 13 años en un espacio que no se hay energía eléctrica. Se pasa. Listo. Sí. Claro. Ah, sí. Claro, no había llegado. Yo, como soy electrónico, de allí me decía, quédate, que está ahí, que está. Quedan sí. Tres postes, así me decía. Y llega. Sí, no, en Caraíba ahora hay. Estaba ahí cerca. Sí. Caraíba es muy bonito. Se ponen a Bahía con eso. Creo que está tomada por los gringos también. Sí. turismo brasileño, ¿sí? Sí, me dijo la Luz, Luciana, me dijo que mucho turismo interno, mucha gente de las ciudades a pasar navidades y cosas así. También. Yo me fui bastante de eso. Sí, sí, bien. Estábamos 4 en la isla, no había nadie. Ah, sí, sí, qué bien. Es una isla bonita. Sí. Bien. Se não há mais, agradeço pela participação de todos. E aqui há alguns materiais, se quiserem levar para ler um pouco mais. Temos um sítio na internet. E este é dos amigos, mas é lmst.org.br. Temos informação mais sobre o MST, sobre notícias de conjuntura.